Saudações! 2018. É nós que tá de novo. Aê, legítimo rap nacional. É desse jeito mesmo. Lealdade, humildade, procedimento. Integridade, respeito. Das metralhadoras em letra, sem perder a essência. A286. Seja como for, que seja como for, um pedaço de cada sofredor. Seja como for, que seja como for, vai segurando, Seja como for, que seja como for, seja como, seja como for. Não tenta ser competitivo, não me privou do jogo. Guiado pelo divino, vigiado pelo invejoso. Deus sabe o que fiz, na melhor pior, com testemunho só. Minha cota é ser feliz, mesmo saúde e aos nosso progresso. Arrogância pros bico oportunista é tolerância zero. Rancoroso, vingativo, eu mesmo convicto, morrer em pé, antes viver de joelho. É isso, colecionador de subestima, surpreendendo expectativa, que a honra tá acima da própria vida. Nós tá firmão, nem leis ao justo, nem perdão à traição. Seja como for, que seja como for, seja como for, que seja como for. Herdeiro do caos, manifesto e poesia, entende? Meus versos sabem bem a origem que defendem, sem compulsão por seguidor, nem intenção de pública, que a banca é seletiva e seu elogio é um insulto. Vai vendo, e hoje eu não tô num dia bom pra dar conselho. Cês prega a liberdade, julga e faz pior ao que condenam. Enfim, o tempo vai dizer por mim. Pior errado é o que fala correto e não vive o que dizem. Inteligência não classifica caráter. Mano, o diabo era o mais astuto dos anjos. Então segue o plano integral, manuscrito. E o que vivo, nem cristão, nem ateu. E se o fim for o inferno, é isso. Ao sofrimento dei sentido adaptado a engano, sigo retalhando falsos ídolos. Foi preciso aprender a amar até meus demônios, enquanto não me resgatam desse manicômio. Seja como for, que seja como for, buscando o equilíbrio. Seja como for, seja como for, as aparências e suas contradições. Seja como for, seja como for, conciso. Seja como, seja como for, até morrer pelo que acredito.